olhos verdes que inspiram tanta calma entraram em minha alma e encheram-na de dor. Aqueles olhos tristes pegaram-me tristeza, deixando-me a crueza de tão infeliz amor. Calor está abrasador e tem gente demais, mas tome folga. No sofá a dona já sentia as bolas de papel e na janela de papelotes a Berenice namores com Furriel. A reclamar silêncio surge o seu Fulgêncio, um rotundo e bom comendador. Sim, porque nessa altura chega o padre cura com o corregedor. Senhorita, a honra desta dança acaso me quer dar? Oh, cavalheiro, a honra é toda minha, porém já tenho par. E tome folga, entra o Souza, que vem pisando em ovos com as totas de verniz, enquanto a esposa, de olhos em alvo, fica torcendo os cabelinhos do nariz. Alice quebra seu Beltrão. Atenção, acordes da Dalila, seu Gil vai recitar. Por mão, roda, e o moço encalistrado começa a gaguejar sua fofoca. Vem puxar bolinhos de polvilho e outros triviais. São 11 horas, apague o gás e assim termina o bailarico das novas e tome folga. Alguma coisa acontece em seu coração quando você ouve e participa pela Rede USP de Rádio, da pedida radiofônica, um jardim, um coreto, a música e a saúde. A reunião dos maiores ídolos da era de ouro do rádio. Mas, nesta manhã, vamos nós com música. Casal simplíssimo que reside na capital do café, na capital do chope. Casal este formado pela dona Gilda e senhor Benê. Este casal reside em Ribeirão Preto, no Campos Elíseos. Está em sintonia com a nossa 107,9, a Rádio USP, da capital do chope, a capital do café. E ele, este casal, quer ouvir nesta manhã com o conjunto vocal Demônios da Garoa. Melodia assinada pelo saudoso Dom Irã Barbosa e Iracema. Ainda para Dona Gilda e Sr. Benê, de Ribeirão Preto, a composição assinada pelo saudoso e bom mineiro Ataúfo Alves, com o mesmo Ataúfo Alves e suas pastoras, Meus Tempos de Criança. Iracema, meu grande amor, foi embora. Chorei, eu chorei de dor, porque Iracema, meu grande amor, foi você. Iracema, eu sempre dizia, cuidado ao atravessar essas ruas. Eu falava, mas você não me escutava, não. Iracema, você atravessou contra a mão. E hoje ela vive lá no céu. Ela vive bem juntinho de Nosso Senhor. E lembrança guarda somente suas meias e seus sapatos. Iracema, perdi o seu retrato. Iracema, faltava 20 dias para nosso casamento, que nós ia se casar. Você atravessou a rua São João, vem um carro, te pega, escreve, te pincha no chão. Você foi paciência, chofer não tive cor para céu. Paciência, né? E hoje ela vive lá no céu. Ela vive bem juntinho de Nosso Senhor. De lembrança guardo somente suas meias e seu sapato. Iracema, eu perdi o seu retrato. Balaiula, laiula, laiula. Eu daria tudo que eu tivesse pra voltar aos dias de criança. Eu não sei pra quê que a gente cresce, se não sai da gente essa lembrança. Ah, aos domingos missa,